zero. Mistérios clérigos, ecléticos, poéticos, contidos em versos. A rima é uma expressão maior de uma cultura. Eu tô ligado que é minha e também ela pode ser a sua. Eu mando esse verso pra todo meu povo brasileiro. Com três palavras eu quebro falsários que rimam a esmo. Isso é verdade, eu não tô de brincadeira. Você mais conhecido que o famoso Tchan da Feiticeira. E como queira, não entre em decadência, pois vou falar, gritar mais alto que o grito da independência. Com coerência, a rima é letal. Se não me compreende, então vai pular carnaval. Seu paga-pau, pare e ouça esse som. Que a minha letra é mais forte que o soco do Mike Tyson, televisão, a minha voz não se reprime. Faço freestyle que honra a arte, sem limite, sem crise. Sobre a revide, se liga, eu vou pra cima. Então preste atenção e senta a força da rima. Mistérios, tantos com instintos cléricos. Mistérios, tantos com um tom poético, ecléticos. Yo, mantendo a autoestima. Então preste atenção e sinta a força da rima. Mistérios, tantos com instintos cléricos. Mistérios, tantos com um tom poético, ecléticos. Mantendo autoestima, então preste atenção e sinta a força da rima. Improvisando, eu chego rimando no protesto da levada. Eu vou te alertando, sou a bola da vez. Nesta festa cultural, invadindo a sua mente. Grande estilo como fez Cabral de Portugal. Ele veio do reino, matou e escravizou os índios tupi brasileiro. Mas tudo é festa, Brasil 500 anos. Negros constrói o país, mas ele mostra italiano. Qual é o plano? Se liga aí meu mano. Eu sigo na levada e me desculpe se eu causei espanto. O que eu faço? Não deixo pelo meio. Eu causo mais estrago que o famoso bug do milênio. Ele não veio, isso foi só um golpe pra arrecadar dinheiro, para engordar nos cofres públicos. Mas essa é nossa sina, então preste atenção e sinta a força da rima. Mistérios, tantos com instintos cléricos. Mistérios, tantos com um tom poético, ecléticos. Yo, mantendo a autoestima, então preste atenção e sinta a força da rima. Mistérios, tantos com instintos cléricos. Mistérios, tantos com um tom poético, ecléticos. Mantendo a autoestima, então preste atenção e sinta a força da rima. Com a rima, eu faço o que eu quero. Reúno multidões estilo o Padre Marcelo. Sem lero lero, a minha voz vai ecoando. Eu vou ser mais conhecido que o Papa que está no Vaticano. Eu tô te enrolando, mas agora eu vou falar o que eu estou fazendo e quantos hipócritas ouviu cantar na sua casa. Eu tô lá, tomando cerveja com sua mulher e tá com o pé no seu sofá. Peço desculpa se a verdade é dura. Se o céu é o limite, vou grafitar o meu nome na lua ou na rua. Eu faço por inteiro. Se quiser me achar, ligue o seu som, então me mande um e-mail. O verdadeiro rapper brasileiro que tirou sua mente de um terrível cativeiro. De saco cheio de MC Bolinha, então preste atenção e sinta a força da rima. Mistérios, tantos com instintos cléricos. Mistérios, tantos com um tom poético, ecléticos. Yo, mantendo a autoestima, então preste atenção e sinta a força da rima. Mistérios, tantos com instintos cléricos. Mistérios, tantos com um tom poético, ecléticos. Mantendo a autoestima, então preste atenção e sinta a força da rima.